Twitch. Sam e Dean. Dois irmãos lutando contra as mais diabólicas e assustadoras forças do mal. Bem-vindo a mais um Rota de Fuga Podcast. É com esse som do sinal da escola batendo que começa o nosso podcast. Eu sou o Lucas Joestar, eu tô aqui comigo o índio que estudou na tribo, David Alexandre. Fala galera, aqui quem fala é o David Alexandre e eu já fui apaixonado pela minha professora de geografia. Quem nunca? Eu também tô aqui com ela, a nossa querida tia Dalan, que também eu descobri que trabalhou na panificadora Alfa entre as aulas. Olha aí. Ei pessoal, beleza? Olha, escola, não tenho saudade, beijos, mas vamos falar. É isso aí, como vocês estão percebendo, o assunto hoje é escola. Pra ser mais específico, aquele lindo período do ensino médio, aqueles 3 anos que você nunca vai esquecer. Porque foi bom ou foi uma merda. E aí, galerinha, quem começa? Gente, ó, ensino médio, pra mim, eu só tenho muita lembrança de que eu pensava que quando eu passasse dessa fase, eu não ia sentir saudade e, de fato, hoje eu só confirmo que realmente eu não tenho saudade. Obrigada de nada. Mas tem história pra contar. A história a gente viveu, né? Cara, o que eu queria dizer é que como eu cresci assistindo Malhação. Acho que vocês vão entender o ponto onde eu quero chegar. É que Malhação é ensino médio. Eu nunca fui alto daquele jeito. As garotas não eram as garotas da Malhação quando eu estudei. Fala pra mim, Lucas. Tu queria ser cabeção, né? Ah, é? Sei. Não, mas falando você sério, Malhação. Você parece o Mocotó da vida, né? Não, parece o Mocotó. Aí, tá vendo? Já é um... É ícone. Ícone. É um ícone. Pessoal de 30 anos fazendo adolescente de 16. É. Tipo, chega no colégio, você espera que seja aquilo. É, pois é. Pra você ver como é que o padrão desde sempre é tão difícil de alcançar, né, gente? Isso é muito injusto. Eu sou repetente por 10 anos pra conseguir ser. Caralho. Como você conseguiu fazer essa proeza, velho? Eu repeti 2 vezes na minha vida ali lá. Tô falando do ensino médio. Pra você ter o padrão Malhação, você tem que fazer isso. Tá falando pra você ser igual aqueles caras, com cara de 30 anos no ensino médio, você tem que ficar repetido até ficar velho, de fato. É. Faz a barba entre cada intervalo de aula. É, você na sua aparência, Lucas, você no ensino médio seria bizarro, né? Cara, pior que o ensino médio era mago quando eu cheguei no segundo ano, que eu tava na academia na época. Olha aí, Lucas já está... Bodybuilder. Não foi legal. Era o Lucas que não era maneiro. Ah, tá. O Lucas que cultuava somente o cu. Pô, beijo, o Lucas era muito babado. Beijo, abraço, Lucas Cusão. Queremos você no programa. Caralho, tô brincando, quero não, quero não. Legal, velho. Que bosta. Da aeróbica é o caralho, viva a nossa academia. É o ponte da maromba, é o ponte da maromba. Ponte da maromba, ponte da maromba. Sim. Ou não, esse cara sabe do que ele tá falando. Caralho, velho. Ainda bem que ele morreu. Vamos lá. Eu vou começar, velho. Começar com já que eu puxei o caso da minha professora de geografia, eu vou falar sobre o caso da professora de geografia. Então, nessa época, eu morava em Cuiabá, Mato Grosso. Tinha meus exatos 16, 17 anos, acho que tava no segundo. Eu, como eu repeti 2 vezes, né? Eu repeti na 6ª série. E no segundo ano, quando. Antes de mudar pra Cuiabá, né? De Manaus pra Cuiabá, eu tinha repetido, né? Então eu repeti o segundo ano. E aí eu entrei. Fui morar com meu pai lá e eu entrei nessa escola, né? Tipo, não conhecia ninguém, pô, cidade nova, tal, pã. E aí eu conheci uma professora muito linda, sabe? O padrão de linda ao extremo, tá ligado? Cara, aquela mulher... Ela era... Cara, não sei qual referência eu posso pegar, mas ela como tinha... Como ela era? Defina. Ela era branca. Já não gostei. Ela tinha... Assiste. Ela tinha cabelo liso muito grande, muito liso, tá ligado? Tipo, ela cuidava muito bem daquele cabelo dela. Te juro, te juro. Toda vez que eu chegava na sala, o cabelo dela meio que brilhava, tá ligado? Tipo, tão perfeito que ele caiu. Tava aquele cheiro de colene. Nossa, não. De longe, né? Tinha da lanterna. Não, ela tinha um corpo muito bonito. Ela tinha fundão, peitão, tá ligado? Tipo, corpaço, tá ligado? Ela era professora... Era uma professora foda. Era a idealização da professora gostosa. Que entendeu? E aí... É, aí eu conheci ela no primeiro dia, né, foi, acho que foi a primeira aula, ela entrou assim, eu falei, caraca, essa professora, velho, porra, aí sim, mano, que padrão de escola foda, né, aí eu cheguei, ela, não, deixa eu me apresentar, o meu nome é... Eu conheci ela. Não começa com esse medo, pelo amor de Deus. Vai ficar na edição. Da puta. O nome dela. Eu não vou nem falar essa porra, vai. É. O nome dela. Pode ser Jennifer. Era Jennifer, agora é Jennifer. Não é Jennifer. Era. Te juro, era. Eu acho. Isso não é um nome estrangeiro? Eu fiquei, caralho. Ela a menina era árabe. Ora, ora. Temos um Sherlock Holmes aqui? Era, ela tinha parente, ela... Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui? O pai dela parece... É, ela era descendente de libanês ou qualquer... Uma coisa, sabe mais quem é libanesa? Ah, chuta, sim. Caramba! Caralho, não sei, velho. Jennifer! Errei! Não, cara, Mia Khalifa é libanesa. My name's Mia. Ah, é verdade, caralho, eu esqueci dessa porra. Não, mas vai ficar o Jennifer aí. Esse é Mia Khalifa? Eu tava esperando alguém falar Jennifer, não aguentei e falei. É, porra, velho, porra, tu perdeu a chance de fazer uma piada boa, mas tudo bem. Falando isso aí em Beirute, aí... é um ótimo álbum, gente. Yeah. If I was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Aí, é, escuta a história. Aí, beleza, né? Porra, eu caralho, todo dia que quando eu chegava na primeira aula, era ela que dava aula, né? E ela era professora de geografia. E, cara, ela não era só um rostinho bonito. Ela era. O David se perdeu no corpo dela. Não. Tipo, eu te juro. Ela era linda e tal, ela chamava minha atenção como adolescente, né? Então, ela dava uma aula muito foda, ela era muito inteligente, tá ligado? Tipo, cara, ela era linda, tinha um cabelo maravilhoso, era charmosa pra caralho, e era inteligente, meu amigo, cara, nossa senhora, era muito foda, as aulas dela, eu ficava 100% focado na aula dela. O resto eu tocava terror, né? Olha o chat do Discord, tá? Peraí. Meu Deus, tô até com medo de olhar, velho. Tô até fantasiando. Era quase no nível desse aí, só que ela tinha mais bunda e no nível do peito. Aí, caraca. Teve um cara... Aí, tipo, cara, aí teve uma vez que eu falei que eu tinha sonhado com ela. Falei, caralho, mano, sei que ela é professora. Aí eu... Olha só. Deus, esse é o pior jeito de puxar os papos. Olha como adolescente é filha da puta, né? Eu sonhei que eu tava na sala de aula com todo mundo lá, né? Aí, tipo, ela vestia, tipo, uma calça jeans. E sabe aquelas blusas de professora que tem botão, tá ligado? No meio, assim? Só que, tipo, chegava até... É, como se fosse uma blusa social, de manga comprida. E... Eu só queria informar que, dependendo do rumo da história, eu vou ter que taguear isso aqui como mais 18, tá? Pra não... Não, calma. Não, ela tava vestida. Não tem nada... Não, só pra ser só avisando. Não. Você deu guarda. Tô ligado. Mas essa era a roupa dela de quase todas as aulas, tá ligado? Tipo, aquele padrão mesmo. Tipo, blusa social, tudo fechadinho, por botão, tá ligado? Tipo, meio que por dentro da calça. E ela usava, acho que ela nem usava salto, ela usava sapatilha, muito assim. É, eu sonhei que ela tava entrando na sala, né, e eu tava na frente, como eu sentava. Aí ela, tipo, chegou, sentou, assim, na cadeira dela, né, aí ela olhou assim pra mim, como você tá, David? Tudo bem? Tudo ótimo e tal. Aí ela foi chegando, né, chegando, tirando as pernas, Aí ela me do lado, sentou no meu colo, sabe? Tipo, só sentou no meu colo. Ela começou a conversar comigo. E tipo, no meio da galera toda, no meu sonho. Eu falei, cara, peraí, professora, mas tem que estar no meio da galera e tal. Aí, ela, não, precisa ligar e tal. Aí ela foi dar escondido. Aí eu, mano, fiquei, tipo, eu acordei, tipo, caralho, que foi isso, né? Tá ligado? Aí no outro dia, ela tava com essa mesma roupa que eu tinha sonhado. Mano, não poderia ser? Ai, uma visão do futuro, uma visão da rede? E no mesmo ele dia. Uma terra paralela onde isso aconteceu. É, linha do tempo paralela. Então, aí, nesse mesmo dia ainda, né? Ela deu a aula e tal. Aí aconteceu uma parada que eu achei excepcional, velho. E eu acho que eu ganhei a minha vida ali, né? E eu sempre fui um dedicado dela. Aí uma vez eu pedi uma explicação dela. Não, chega aqui, professor, rapidinho. Aí tinha um amigo meu na frente que pediu a ajuda dela. É fora a fila, né? Pediu ajuda na frente e aí ela ficou meio que de ladinho, tá ligado? Lembra da camiseta que eu te falei? Ah. Do botão? Ah. Ou sim. Eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão muito privilegiada ali. Cara, um pouquinho assim, só aquela pequena brechinha que você conseguia ver tudo. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se felicidade. Eu vi, cara. Eu não acreditei que eu vi aquilo, velho. Fiquei... Chegou em casa, se acabou? Ah, literalmente, né, velho? Adolescente. Não creias que não sei que estás viendo-me nas tetas, Dave. Oh, quero sentir tus manos aqui. Ven! Oh. E, cara, foi, mas assim, depois desse dia, tipo, né, ficou tudo tipo, eu tratei a professora com amorzinho e tal, aí depois de um tempo ela vazou, né, porque ela se mudou e tal, e até hoje aí, fica aí o meu abraço aí pra professora. O amor da minha adolescência. O Facebook dela e vou marcar. Não, pelo amor de Deus, não marca não, cara, tá? Quando eu estudava, eu cheguei num colégio. Vocês sabem todo mundo deu Cris quando o Cris entrou num colégio de brancos? Minha mãe achava que era uma escola de brancos ia garantir uma educação melhor e mais segurança pra mim. Ah, tô ligado. Então, ele entra num ambiente que não é pra ele. Não é pra ele no sentido de, cara, eu sou um peixe fora d'água aqui. Quando eu passei da oitava série, eu tinha que escolher em qual colégio eu ia. E eu fiz o cadastro no site do estado e, basicamente, escolhi as três opções e eu caí na última que eu escolhi. E ponto de ônibus, no primeiro dia de aula, tipo, todo mundo que estudou comigo tava, que ia pra um colégio público, tava no ponto ali. E todo mundo começou, pô, você vai pra onde? Você vai pra onde? Aí tu, eu tô no Maria Augusta, eu tô em tal colégio. Até que uma mina que eu não falava muito quando eu estudava chegou pra mim e perguntou: você tá indo pra onde? João Saldanha. E quando eu percebi, ninguém ia pro João Saldanha. Eu era o único aluno indo pro João Saldanha. Cara, eu fiquei bolado porque todo mundo ganhou um amigo. Todo mundo foi com um amigo, eu cheguei sozinho. Tipo assim, tinha uma mina que estudou com a minha prima, que eu não falava, porque ela era de uma série superior, ela era pro segundo ano, e só. E eu ali, peixe fora d'água. Tipo, eu cheguei, eu era um cara grande, que eu só comecei a malhar no segundo ano. É, era tipo eu quando eu cheguei em Cuiabá, né, velho? Eu cheguei numa cidade onde não conhecia ninguém. Não, o problema é que eu era um menino de escola particular, cara. Eu fiz até oitava série de escola particular. Eu cheguei na pública, o nego me botando terror. Tipo, você vai pro Carandiru, meu irmão. Vai morrer! Vai morrer, será? Vai morrer! Vai morrer, será? Eu cheguei lá trancado. Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro. Chegou dentro do carro forte, né? Eu tinha 14 anos na época. Beleza, eu vi meu nome, formei, maluco, que eu olhei a fila, só nego bem mais alto que eu. E eu ferrou, meu irmão, ferrou. Eu cheguei na sala, me mantive quieto. Lá na cadeia, você não fala com ninguém, você espera falar com você. Faz uma faca de sabonete. Rolou. Cara, peraí, faca de sabonete, como assim? Filme de cadeia, cara. Você pega a gilete e sabonete pra fazer uma faca. Caralho, velho, que louco. Acho que o Lucas não, que ele é ex-presidiário, hein, gente. Que ligado, tipo ele. Pior que outro dia eu tava no curso, eu comentei como é que se desovava um corpo, todo mundo ficou me olhando. Pô, todo mundo sabe fazer isso. Baixada é cruel, os sinistros são de coisa básica do dia a dia da gente que mora no Rio de Janeiro. Sim, todo mundo sabe básica, quando você tira digital e tira a cara dentária. Conhecimento de todo mundo do Rio de Janeiro, gente. Eu estou com medo disso, mas ok. Meu cu não passa nem uma filepa de vento, meu pastor. Ah, vamos lá. Aí nisso, no que eu cheguei na sala de aula, começaram as apresentações de todo mundo, né? Meu nome é Gabriel. Ele não vai ouvir essa merda. Tenho 17 anos. Gostei dele. Daqui a pouco... Não, meu nome é Wesley. Aí todo mundo, que o apelido dele era Coxinho. Tenho 17. Gostei dele. Todo mundo. Tenho 17, tenho 16. Aí o outro, tenho 18. Aí chegou na minha vez. Lucas, eu tenho 14 anos. Maluco, todo mundo olha pra minha cara. Você tem 14 anos? Say what? Você tem 14 anos? Eu sou assim, eu lembro que eu era nerd, cara. Tipo, eles que me queriam pra jogar bola quando faltava uma pessoa no time. Era só pra eu chegar pra completar o time. Você é com leite, tadinho. Eu jogava muito mal. Eu nem queria jogar, mas ficava enchendo o saco. Tipo, chega aí. Chega aí, amiguinho. Vamos quebrar as pernas ali. Porra, qualquer coisa, fica paradinho aqui no meio, só pra dizer que tá aí. Eu contextualizei essa parte, que na verdade eu quero falar sobre um colega chamado Jorge. Acabou o caô, o general chegou, o general chegou, oh, oh, oh, oh, oh. O Jorge foi o ser humano mais filho da mãe que eu conheci em toda a minha fase escolar. O Jorge odiava a professora de inglês e sempre implicava com ela. Sempre, ele perturbava a vida da mulher. E sabe o que ele fez? Ele tinha mania de fugir. Ele simplesmente chegou em casa mais cedo, porque ele morava perto do colégio, na rua do lado. A professora ligou pra fazer reclamação. Ele que atendeu. Ele fez a voz do pai e ele falou. Nossa, que filha da... Sim, e foi esse diálogo. Que? Esse moleque tá fazendo merda no colégio? Eu vou arrebentar esse desgraçado. Se preocupa não, professora. Você não vai passar mais por isso. É um filho da puta! E no outro, na aula dela, ele chegou fingindo que tava todo arrebentado. Que não conseguia sentar na cadeira. Ele chegou fingindo que tava, tipo, todo destroçado. Isso me lembra um filme, viu? Mas ele fez. E a gente... E, caraca, cara, ele... Aí depois disso... Que referência, filho da puta, esse cara fez, né, velho? Cara, ele podia... Ele tinha vida doidada, né? Ele podia fazer qualquer merda no colégio, que o professor não falava nada. Com medo dele tomar outra coça. O miserável é um gênio! Genial, adorei, cara. Mano, esse cara é filho da puta demais. Como é que esse arrombado conseguiu fazer isso, mano? Cara, eu vou contar muitas histórias dele. Se ele estiver me ouvindo, meus cumprimentos a ideia e a atuação. Parabéns. The Oscar goes to... Sim, ele fez tanta coisa. Antes, quando a gente tava gravando, eu procurei um vídeo que tem dele. Que ele, no, na primeira semana de aula, ele pegou uma mesa. Tia Dalan, você que é do Rio, sabe aquela mesa dupla pra dois alunos? Sim. Ele pegou aquela mesa e... Só que o Havaí, pessoal. Pegou a mesa, segurou, pegou velocidade e surfou na mesa. Ele jogou a mesa, ele colocou a barriga, aí o negócio parou, ele fingiu que tava dando braçada, levantou e ficou surfando, fazendo posição. Deus do céu, maconha era vendida nessa escola. Certo de que nada aconteceria com ele, porque, né? Isso foi antes. Ele tava certo antes. Gente. Deus, cara, Jandala, conta uma história que eu vou contar quando a gente pegou as chaves do colégio. Nossa, vai aí, segura a audiência, amiguinho. A minha história de ensino médio. Então, gente, lá eu estudei num colégio chamado Colégio Municipal Paulo Freire. Tá ok. Inclusive, saudade de Jafar, pra gente falar de Paulo Freire, que ele falou que ia estar hoje. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Paulo Freire hoje, que no caso é a escola. Lá no Paulo Freire, a gente era em Búzios, na verdade, eu estudava em Búzios. É uma cidade... relativamente nova ainda. Você lia certa de todo mundo? A sorte de todo mundo? Ela vem com essas piadas sem graça. Não entendi então, nada. Você via a sorte de todo mundo morando em Búzios, né? A cidade era meio jogada. Ok. Ai, meu Deus do céu. Búzios é uma cidade relativamente nova ainda, porque há pouco tempo que ela se emancipou de Cabo Frio. Então, tudo dentro dela é novo, inclusive as escolas. Então, o que acontece? O Paulo Freire, que era onde eu estudava, tinha toda a estrutura, tinha as salas, diretoria, pátio, refeitório, tarará, mas a escola tinha toda a estrutura, tinha sala, pátio, refeitório, e tinha um espaço atrás da escola que, teoricamente, teria que ser uma quadra de esportes, né? O pessoal fazia educação física. Porém, todo o tempo que eu estudei lá, os 3 anos que eu estudei lá, não existia quadra, era só um descampado, um gramado, e a gente ia lá e fazia educação física. E era isso. O professor jogava a gente lá no meio daquele mato e vai, futebol hoje, se vira. Bem assim, sentava no chão. Pega 2 pau ali e coloca no chão. Quando foi mais ou menos no meio do meu último ano, a prefeitura resolveu que ia fazer a quadra de esportes. A gente ficou todo, nossa, a gente vai ter quadra, não acredito. Porém, eu saí da escola e ainda estava em obras. Mas a história que eu quero contar é a seguinte. O pessoal sempre pulou esse muro lá atrás para matar a aula. Atrás da escola dava para um terreno que era quase manguezal, era muita lama. Então o pessoal, cara, quando falava assim, bora matar a aula, já sabia que ia chegar em casa todo cagado de lama. Então era um contratempo. Às vezes a gente desistia de matar, porque até explicar por que que tá assim, é melhor assistir a aula. Aí, quando começaram a fazer as obras da quadra, o portão da escola era muito pequeno, era assim, grande, entrava um carro de passeio, por exemplo, mas não entrava maquinário para poder chegar atrás do terreno. Não tinha como as máquinas entrarem na escola, porque teria que passar pelo meio do pátio com um monte de máquina, material. O que que as pessoas inteligentemente não sei se foi da prefeitura ou da escola, fizeram? Eles simplesmente quebraram o muro lateral, fizeram um buraco no muro para entrar material e sair. Só que esse buraco nunca foi fechado até o momento que eu saí da escola. Então eles fizeram um grande favor pra gente. A gente passava por esse buraco livremente, como se fosse um portão, um segundo portão. E bora matar a aula, partiu. Saía voar pelo outro lado, onde não era lama. É o segundo portão de ir pra matar a aula. Segundo portão do Paulo Freire. E inclusive a gente fez um vídeo. Na época a gente já tinha. Hello, Moto. A gente fez um vídeo do meu amigo o Claudio. Inclusive, ele é tão. Desde essa época a gente já sabia que ele ia ser político, que ele fez um discurso lindo da inauguração do segundo portão pra gente matar a aula. Depois eu vou deixar o link pra vocês aqui, eu vou achar esse vídeo. E é muito lindo, adorei. E o pessoal só matava aula por esse buraco. Eu terminei o ensino médio, o buraco ainda estava lá e a quadra não estava pronta. Eu acho que hoje em dia já tem até quadra, mas eu não sei se eles fecharam o muro. Vou procurar saber, fiquei até curioso. Caraca, velho. Caraca, velho, esse buraco tá lá. Ô, David, puxa mais uma que eu quero contar o dia do professor, o dia que eu tive que matar a aula. Aconteceu antes de eu viajar. Eu estudava na escola perto do centro. Acho que foi a primeira vez que eu estudei perto do centro, porque as minhas escolas eram todas perto do bairro. E, tipo, eu tinha que pegar ônibus e tal, era coisa maravilhosa, eu achava muito foda isso. E aí, nessa... pegar ônibus pra poder ir pro colégio? Diferente. Ah, velho, é da hora, né, velho? Muito, muito da hora. Às vezes eu nem pegava ônibus, eu andava e tal, atravessava a ponte e tal, era da hora. Aí... teve um acontecimento. Isso é até meio sério, na verdade. Foi engraçado. Mas uma pessoa assim, morreu, eu fiquei rindo. Não. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas assim, tipo, eu tava na escola, né? Tava no horário do recreio. E tava conversando com meus amigos lá embaixo. Tipo, essa minha escola, ela era dividida. Ela era um prédio. Tipo, tinha um corredor, assim. Tipo, a entrada era o portão. Aí tinha, tipo, onde ficava, comprava merenda e tal. Aí você entrava num corredor, certo? E no lado esquerdo, no lado direito era a quadra, que era gigante. E no lado direito era a entrada do prédio, né? Que era como se fosse um prédio, em 3 andares, eu acho. E era bem grande a escola onde eu estudava e tal. E aí eu tava lá embaixo, né, comprei merenda, conversando com a galera e tal, falando sobre videogame e tal, aí veio uma amiga minha, chegou assim comigo assim, David, tá pegando fogo, David, tá pegando fogo. Hã? Aí tipo, olhar pro outro lado. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho? Aí, cara, eu olhei assim pro lado e falei assim, mas cara, tá todo mundo tranquilo, velho. Por que tá pegando fogo? É sério, tá pegando fogo, ela me puxando. Cara, eu tava super preocupado, né? Eu falei, caralho, como é assim, velho? Aí ela foi, me puxou, aí eu fui andando, né? Eu passei pelo corredorzão lá. Aí eu olhei pra cima, fumaça. Eu, puta que pariu, fodeu. Era a última, a minha sala era do último andar, tá ligado? Aí eu, caraca, minhas coisas estão tudo lá, velho. Fudeu. Mano, foi um barata voa, desgraçado, pra subir, velho. E a galera, todo mundo correndo, me pedindo socorro, caralho. Vocês estavam subindo em direção ao fogo pra pegar as coisas? Então, eu com a minha cabeça de jirico, de idiota, eu fui subir pra tentar pegar minhas coisas, né? Eu e minha colega, não, vamos lá, vamos tentar pegar e tal. Quando eu certo fui ver... ele, já viu quanto custa um material? É... Então, né? Aí tinha lá a mulher lá que ficava na gerência, falou, não, precisa descer, porque você não pode subir e tal. Mano, foi um piso do caralho. A gente subiu lá em cima, aonde que tava pegando? Justamente na minha sala. Isso que dá, o cigarro que você tava fumando, pegou fogo. Não. Então, o bom é que todo mundo foi esperto e jogaram todo o pertence da galera tudo no chão, entendeu? Tipo, foi jogando assim, tirando da sala e jogando no chão, tá ligado? Aí eu fui lá correndo, que nem o Usain Bolt, peguei minha bolsa e correndo, descendo, né? Aí eu descobri o porquê que tinha pegado fogo lá na minha sala. Era o ar-condicionado. Simplesmente. É difícil jurar, mas mandou um abraço pra você. É. Simplesmente o ar-condicionado pifou, deu uma faixinha e começou a pegar fogo. Do nada. Sim, do nada. E a galera lá na sala e cara, foi um barata-voa do caralho. O diretor chegou com extintor, mas não deu certo. E seu diretor é Renato Aragão. É, era o Dina também. Cara, só sei que foi notícia, foi noticiário daqui de Manaus essa. Nossa, aí chegou bombeiro, chegou repórter pra reportar a gente, os caralho a quatro, explodiu. Inclusive quando eu desci, cheguei lá no final, a porra do ar-condicionado explodiu, velho. Pá, eu, caralho, viado. Eu vou morrer, David. Pensando na professora, morrendo, pensando na... Não, melhor, ele olhou pra amiga dele. Então, a gente vai morrer aqui. É, pegando as nossas coisas, né, velho? Bando de retardado, indo pra fogo, né, velho? Cara, aquele dia foi louco, velho. A adrenalina do caralho. E a gente apareceu meio que na televisão, as câmeras filmou a gente lá, falaram sobre o caso, apareceu no jornal. Foi legal. Foi legal por um lado, porque pelo menos a gente ficou uma semana sem aula. Foi legal, a escola pegou fogo e ficamos sem aula. Quase foi legal. É, quase sobrevivemos, né? É. Só que aí. E mais importante, sobreviver. Sala com ar-condicionado zerado. É. E a gente voltou pra mesma sala com ar-condicionado zerado. Legal, né? E tudo pra trocar o ar-condicionado. Uma maravilha. Mas essa foi a minha história de superação. Eu tava pensando, eu vou guardar a história da chave pro mais daqui pra frente. Eu tava querendo contar sobre o nosso querido porteiro, Joel. Ih, Joelcaster. Vai. Ele era. Porteiro voluntário, que não tinha porteiro no colégio. E ele tinha uma pizzaria, só que tinha um caso engraçado que meio que tinha Alzheimer. Então ele não gravava a cara dos alunos. Era tipo assim, você saía, boa tarde, aí você passava 5 minutos. Pô, Central, esqueci meu caderno. Você estuda aqui, por acaso? Deus do céu. Cara, era muito engraçado. Você é dessa cidade, né? Você é brasileiro? Mano, e outro fato engraçado, ele ficava cantando as minas, tentando pegar telefone. Ah, é ok, né? É, o cara tem... Eu falo engraçado, mas isso é errado, tá, pessoal? Isso que eu ia falar, estou ligando pra polícia agora. Alô, conselho do celular. Cara, ele... Tipo assim, ele era uma figura, porque... Tinha isso, ele tentava pegar o telefone, nunca conseguiu. Segundo as minhas fontes, nunca deu certo esse plano dele. Isso foi estômago, David. Não, não é bom meus meninos. Isso foi seu estômago, David. Eu? Mano, eu tô quieto. Eu tô meio vinho. Com a morte passando. Estômago dele. Não, não. Né, geralmente eu moro na frente de uma avenida, cara. Então, geralmente vai ter barulho de... Geralmente vai muito pajé passando. É, o pajé com a onça, né? Onça tunada. Onça tunada não é aqui. Onça rebaixada. Onça rebaixada não é aqui. É a Ornette 3000. Nossa, que merda. Senhora. Tô imaginando a onça com neon agora. Farol. Mas, tipo assim, tinha esse lance do Jorel. E, cara, era um colégio que, tipo assim, eu não matricularia meus filhos. Mas se eles caíssem lá, eu ia falar, aproveitem. O meu ensino médio foi muito bizarro. Era uma vez. Essa parte foi a parte mais engraçada. Porque, velho, tinha esse porteiro que não tinha memória. Tinha o Jorge. Tinha o Ceará. Mano, tem a história do Obina. Ceará? Sim, tinha um garoto chamado Obina? Ceará. Mas eu acho que a história que eu deveria contar é a história do GG. GG da Tupi, vai. Talvez eu tenha que censurar. Vai, coloca aí Jennifer no nome. Não, ela é meio pesada. É engraçada, porém pesada. Tinha a nossa quadra tinha aquela arquibancada. E, tipo assim, era bem comum de todo mundo se reunir na arquibancada em tempo vago. E quando tava no intervalo mesmo, o pessoal jogando futebol, a gente ficava ali trocando uma ideia. Uhum. E um certo dia, é porque antigamente aquele colégio tinha ensino fundamental. Então todo mundo se conhecia. No ano que eu comecei, que eles tiraram, ficou só ensino médio. Então, tipo, todo mundo ali tinha um laço e eu era o cara novo que tinha chegado. E foi bem... Todo mundo repetiu junto, porque era uma banda de maluco de 17 anos. Mas tem aquela galera que o Jafar falou, que a professora falou pra ele, eu não quero ver mais esses marginais aqui. Aí passou essa galera, todo mundo junto. Foi. Aí, tipo assim, aí eu tô lá e de repente eles, cara, tinha o GG. Aí eu, quem é GG? Cara, você é novo aqui, eu vou te contar sobre o GG. O GG era um maluco, ele era mais gordo que você. Aí eu, tá, prossiga. Um dia, tinha um CIEP. E tinha uma parte que era o matagal, que deveria ser um campo de futebol normal. Só que a grama ali era horrível, o terreno, então abandonaram a ideia, mas tem o espaço. E tinha uma moça que vendia sacolé, que ali tinha grade e o pessoal passava pra poder ir comprar na grade. O GG comprou um sacolé de coco. E tipo assim, chegaram dois moleques pra zoar ele, e ele tava com um sacolé na boca. Aí tipo assim, alguém derrubou ele, e o maluco ficou atrás e outro na frente zoando, fingindo que estavam pegando ele. Que? Como o sacolé tava na boca, o saco arrebentou, ficou parecendo que a boca tava suja. Nossa senhora. E alguém gritou a linda frase, tão comendo o GG, tão comendo. Caralho, velho, que pesado. Tá do GG. Eu só queria informar que não fizeram nada realmente com o GG. Foi só a piada de fingir que estavam tendo o ato. É uma piada errada? É uma piada errada, mas era um grupo de 14 anos, eu achei que era engraçado. É isso, no ensino médio, só adolescente, a gente era bem retardadinho mesmo, né? Por isso. Agora, é por essas e outras que a galera entra armada na escola e desce a bala em todo mundo. Isso foi uma piada. Não façam isso em casa ou na escola, ou em qualquer lugar. É por essas e outras que a gente não compra sacolé de coco. Eu não compro mais sacolé de coco. Mano, eu nem gosto de coco, gosta, velho. Já pensou, você tá com sacolé de coco, conhece duas pessoas e começam. Tô comendo, David. Não tem isso, sai fora, meu irmão. Sai daí. GG deve ser até hoje marcado com essa... Só que não, cara. Também tinha o Canibal. O Canibal foi um personagem muito interessante. Caralho, velho. Que escola é essa que tu participou, mano? Eu posso mandar a foto depois do pessoal. Cara, o Canibal, ele tinha esse apelido por causa dos dentes. Porque ele tinha dente do Baraka? É, tipo Baraka. Só que existia o segredo do Canibal. Alguém consegue adivinhar qual que é o segredo do Canibal? Dole um. Dole dois. Dole três. Qual é o segredo? Chuta alguma coisa. Bem constrangedor. O segredo dele é que ele mijava nas calças. Não, foi quase. Tem a ver com o nome dele? Com não, esse nome não canibal? Tem a ver com o nome. Ah, então. Ele comia cocô. Tem a ver com cocô. É porque assim. Nossa. No nosso colégio, na minha sala, você podia ver um lugar que a gente chamava de deserto. No deserto era onde os cracudos se reuniam pra jogar bola e fumar pedra. Porra de escola é essa, meu Deus? Caralho, velho. Esse é o nível de escola do... Esse é o Brasil, esse é o nível de escola de o Lucas participa. O Rio de Janeiro continua lindo. Mas enfim, o que acontecia? E mais pro lado tinham várias casas. Um dia o canibal que morava perto tava com vontade de ir no banheiro. E ele passou, tava com muita vontade. O que ele fez? Ele cagou do lado de fora do muro da casa da mulher. E todo mundo caralho! Dela, que tinha gente fazendo um dever ainda na sala. Então foi assim: ele baixou as calças, cagou no muro e foi embora. Caralho, pegou uma coisa de banheira, né? Limpou o rabo. Não, ele não limpou a bunda, pelo que tá. Ai, credo, velho, que nojo. Mano, que bizarro, mano. E aí, alguém tem mais alguma história de colégio boa? Porque eu tenho várias no meu colégio. Isso é só meu primeiro ano, tá, gente? Eu não cheguei nem no segundo. Ai, meu, esses que eu contei foram todos segundo ano, velho. Já? Caraca, vocês tiveram uma educação leve, hein? É, nunca fui... Eu sempre fui um garoto tranquilo, velho, no ensino médio, velho. Cara, eu era um moleque tranquilo, é que as coisas aconteciam, eu tava ali assistindo. Não tem aquele quadrinho Marvels? É que o cara é um repórter e, tipo, tudo tá acontecendo e só vai fotografando. Aquilo dali era eu. É, só fica de butuca ali, né? Pô, só fica na tá ali. A merda tá acontecendo, eu tô vendo. É, né? Ah, tem uma história de um amigo meu. Que na época a gente estudava no segundo ano, da gente se mudar pra essa escola do centro, né? Que a gente estudou também junto. É, ele, na época, ele tava namorando com uma ex-namorada minha, né? Eu acho que ele vai ouvir. Eu acho. É, não já. Inclusive, eu já tô casado, já tenho filho, cara. Eles são meus grandes amigos, na verdade. Eu considero eles como os melhores amigos que eu tenho. O nome de um era Eduardo e da mulher é Mônica, né? É, por aí. Aí eu cheguei pro Eduardo, né? Ele falou assim: porra, eu quero impressionar minha namorada, velho. Eu, sério, o que tu quer fazer pra ela? Não, eu quero fazer uma declaração aqui de amor pra ela e tal. E aí eu fiquei, mano, o que tu pensa em fazer? Cara, eu quero fazer, tipo, escrever no chão, fulaninha, eu te amo. Aí nossa. Eu fiz, pô. É sério que tu quer fazer isso? Aonde tu quer fazer isso? É na frente da escola. Eu. Ok. É sério que você vai querer. Não vai dar certo. Mano, ele foi dormir lá em casa, né? O Eduardo chegou, né? O Eduardo. Eu vou chamar ele de Eduardo, mano. Tá bom, Eduardo. Aí o Eduardo chegou assim: pô, mano, eu posso dormir na tua casa? Pode. Aí ele foi, comprou uma lata de tinta azul. Aí, né? Ele fez uma parada muito louca, que ele marcou a rua. É onde ela mora, até chegar na escola de tinta, tipo um seguindo a seta, tá ligado? E chegou lá, e tava lá, o Laninha e o tio. Nossa, quando ela olhou aquilo, velho, ela sentiu tanta vergonha. Ah, que isso, foi o romântico. Mas tanta vergonha. Mano, ele falou: caraca, será que deu certo? Mano, ela ficou sem jeito, tá ligado? E, tipo, ah... sabe o que fazer, né? Aí ele, caraca, será que ela gostou? Será que ela não gostou? Ah, eu coloquei pilha, né? Ah, deve ter gostado, né? Aí, sei lá, eu acho que ela deve ter ficado puto com ela, né? Com ele, né? E aí, mas aí tá, né? Aconteceu, né? Começaram a namorar, casaram, estão casados, tem uma filha pequenininha, muito fofinha, e é isso aí, cara. Faça um declaração. É, a gente tá aqui fodido, tamanho 9 horas da noite, gravando, né? 10 horas da noite. É, 10 horas aí no Rio, 9 horas aqui no Amazonas, né? Que aqui é temporal. É, mas ok. Tia Dalan, você tá entre nós ainda? Quer contar uma história? Porque eu tô querendo contar mais umas do Jorge. Então, deixa. Eu lembrei de uma coisa aqui, já tinha me esquecido, mas eu lembrei. É, no ensino médio a gente fez um trabalho que, sinceramente, eu não me lembro nem que matéria que era, mas era uma instalação. A gente tinha que fazer uma instalação relacionada com a história da cidade. Tipo, o tigre. Não. Tigre. Se fosse isso, ainda tava bom, porque a gente já tá aprendendo alguma coisa. coisa profissional, né? Mas não foi isso, não. A gente tinha que fazer uma instalação. Aí, separar em grupo, né? É, a gente fez os nossos grupos. E o meu grupo ficou com um tema que era uma casa de engenho. Oi? O quê? Alô? Engenho. Era um engenho, uma casa de engenho, acho que era a casa de farinha, que tinha lá em Búzios, na Rasa, que é um bairro super zoado pela galera de lá, porque ele é mais afastadinho do centro, assim. E aí a gente juntou todo mundo, o fim de semana, para ir para lá, para fazer entrevista com a galera quilombola, porque é um bairro que tem muito pessoal, parente de quilombolas, e o pessoal tem muita história, a gente fez entrevista. Peraí, o David está se revirando. Se ajeita aí. Para de se revirar na cama, cara. Desculpa, cara. Vamos lá. Aí a gente chegou na tal casa de farinha, de fato, né? Aí chegamos lá, era uma... Código pra Cracolândia. Não, por incrível que pareça, só tinha mato. Era um espaço que foi... Ele, teoricamente, era protegido pela prefeitura, né? Tanto que a gente não poderia, tipo, sair entrando. A gente teve que chamar alguém pra ir com a gente e tal. Mas estava abandonado, entendeu? Não tinha nenhuma conservação. Era muito mato, muita coisa. E aí a gente começou a andar pra lá e pra cá, tiramos muitas fotos e tal, e fazendo perguntas pra pessoa que tava com a gente lá. E aí a gente achou uma vassourinha, era uma vassourinha, tipo uma vassourinha de bruxa. Aí meio que um capou o outro e falou assim, caraca, essa parada aqui, ó, dá pra gente levar. Eu falei, que levar, mano? Tá doido? A gente pode pegar as coisas daqui e levar? Não, a gente vai ter que dar um jeito de levar. É, vassoura da bruxa? Era uma vassourinha, tipo, que provavelmente varria um chão de dentro da casa de palha, uma parada... Bem pequena e leve, mas eu falei, como é que é? Isso é crime, gente. Como é que a gente vai levar a vassoura assim? Aí eu não sei o que aconteceu. Eu fui saindo de perto, porque eu falei, isso vai dar merda. Porque era um grupo muito grande, eram mais de 5 pessoas. Eu fui saindo de perto. Eu sei que quando a gente saiu, o menino tava com a vassoura na mão. Eu falei, gente, não tô acreditando. Ele queria colocar na instalação, entendeu? Meio que dar um, olha, isso aqui pertenceu de fato. Eu falei, isso vai dar merda, gente. E é isso, o menino levou e ficou lá na instalação, ficou bonitinho. A gente conseguiu refazer, mais ou menos, como que era, baseado nas fotos. E tinha um objeto real da casa de engenho, que foi roubado. Por favor, se os órgãos competentes estiverem me ouvindo, não me prendam. Eu não fui conivente com isso, hein, gente. Mas rolou, foi isso. Mas afinal, deu problema ou não deu problema? Não, não. E você quer saber, eu não sei nem o que aconteceu depois que a gente desfez a instalação. O que eles fizeram com aquilo? Deve ter devolvido, né, na esperança. Mas era um lugar muito longe, muito remoto, assim. Não ia rolar. Mas eu achei absurdo, gente. Como é que rouba um lugar histórico, assim? Coisas de... Caraca, só em cidade pequena mesmo. É isso, a gente roubou a vassoura. Roubou lugar histórico da cidade. Da Nossa. 71. E lá vamos nós. É isso, era só essa mesmo. Fica a palma do abraço pra você. É, eu vou contar a história do meu colega Jorge, que aí, é um cara que ele teve a linda um dia, a gente teve aula e a diretora não quis liberar a gente mais cedo, não tinha professor. O que aconteceu? Meu colega pegou, e aí gordinho, olhou pra mim, e aí gordinho, é assim que ele falava, tu não gosta dessas paradas de quadrinho? Gosto. Saca só o Wolverine. Ele pegou as 3 chaves, colocou pra fazer as garras do Wolverine e passou no carro da diretora. Meu Deus. Foi uma cena muito linda. Você gosta de quadrinho? Gosto. Olha o Wolverine. Pá, carro dela. Coragem. Aqui tem coragem. Cara, ele adorava, ele sabia matar aula como ninguém. Tipo, você vê ele de manhã, não é garantia que você ia estar com ele no último tempo de aula. E um dia, ele sofreu um acidente com o cerol, que quase cortou um tendão dele. Nossa, caraca, que cerol é esse que vocês estão fazendo? Sério, ele ficou com o pé imobilizado. Até que ele conta a história, que ele ficou mega feliz quando ele chegou no hospital. O médico viu o estado e começou passando na frente ele. Pô, tô morrendo. E eu ali passando na frente, eu me senti como? Felizão, sou especial. Celebridade hospitalar. Aí nisso ele com aquela bota, né? Ele de bota e muleta. Aí todo mundo, pô, ele não vai matar a aula. Ele tá com bota e muleta, como é que ele vai ser rápido? Meu irmão, ele conseguiu de algum modo fugir. Ele conseguiu fugir do colégio. Chegou um novo Ele ficou um tempo e depois ele sumiu, só que nenhuma turma saiu. Ele teve que ter pulado o muro, mas como ele pularia o muro? Tem até um Inception, né, velho, pro Rota de Fuga. Como pode? O Rota de Fuga tava na minha mente desde essa época. Nossa. Ele fundou Rota pensando. De Fuga, na verdade. É, tu viu a fuga do cara, eu falei, porra, eu vou fazer um podcast chamado Rota de Fuga. Vou fazer um programa na rádio, na internet. Da rádio, na internet. É, e vou contar a história do amiguinho da muleta. Cara, ele tem umas histórias muito boas, tem isso. Eu contei dos professores, né, da professora, e teve a vez que ele pegou a chave do Joel. Do Jorel, né? Do Jorel. É assim, a gente tava à toa, mais uma vez, sem ter aula no tempo vago. Cara, sei lá, sabe aquele momento de anime que os personagens estão à toa no colégio? Já logo nada a ver. Estavam uns 5 moleques, eu junto. E chegou um dos caras lá, dos coordenadores. Pô, tem como vocês darem uma ajuda? Levar umas mesas velhas do refeitório pro depósito? E a gente olhou, tá, tudo bem. A gente começou a tirar. Aí ele, guarda por favor. Ele deixou o molho de chaves com a gente. Tinha uma parada parecida com essa comigo. Molho de chaves do colégio. Um grupo de alunos. A gente abriu a parada. Aí daqui a pouco veio o Jorge. Mano, deixa eu fazer um teste com isso aqui. Tá maluco, Jorge? Rapidão. Ele não tá aqui, me empresta aí. Aí ele chegou no Joel, porque o Joel esquece de tudo, né? Então, ô Joel. Aí ele tirou a chave, ele viu mais ou menos qual era, tirou a chave. Chegou no Joel e falou, ô Joel, chave do meu cadeado de chave, o cadeado da minha casa é igual o cadeado aqui do colégio. Posso testar a chave? Aí o Joel olhou, tudo bem. Aí pegou, deixa eu ver qual chave é. E foi testando, aí ele descobriu qual chave era. Qual que era o plano dele? Ir no banheiro, pegar o sabonete, fazer um molde da chave de sabonete e ter uma cópia da chave do colégio. Caralho. Parabéns, né? Segundo ele, ele não chegou a fazer. E eu não confirmo. Ele entregou a chave no tempo, mas eu nunca sei. Até hoje eu não sei se ele fez ou não fez a cópia dessa chave. Caraca, maluco. Ó, gente, você não estudava, não? Cara, eu estudava, só que os eventos que aconteciam entre as aulas eram essas paradas meio que bizarras. Que se você não estivesse lá, você não acredita. Aconteceu uma parada dessa de chave parecida comigo e com meu melhor amigo na época, o Billy. A gente era. A Mandy, que era amiga de vocês. Tadinho, o Billy, o nome dele. Ai, meu Deus, tomara que ele não ouça, porque ele não gosta que. Eu vou ter que censurar, vou colocar Irlanda. Irlanda. Que revele o. A identidade secreta dele. Mas meu amigo Billy, a gente era meio que ratos da biblioteca da escola. Né? A gente, todo intervalo que tinha, a gente ia pra lá. E aí lia as paradas. Rapidão. Eu só queria dizer que eu roubei sim o volume de Ulisses da o volume de Ulisses da biblioteca e também maloquei o DNA, uma breve história sobre a vida, tá? Então, foi parecido com isso que aconteceu. Aí eu e meu amigo Billy, a gente sempre foi rato da biblioteca da escola. Sempre no intervalo ia lá e sempre tinha uma pessoa responsável. Sendo que, quando acabou o terceiro ano, e no último dia de aula, de fato, não tinha ninguém que trabalhava lá na biblioteca. A biblioteca nem funcionou, na verdade. Aí, eu não sei porquê, eu não me lembro exatamente o motivo, mas a inspetora pegou a chave, tava eu e ele sentados no corredor, assim, os dois conversando. Aí ela pegou a chave e falou assim, vocês podem pegar não sei o que lá na biblioteca? E deu a chave na nossa mão, assim. A gente se entreolhou com um brilho nos olhos, assim. Caralho, é o momento. Aí entramos. E caralho, vem aí, o que, que tu vai pegar? Porque a gente já tava de mochila nas costas pra ir embora. Aí a gente foi pegando os livros que a gente mais gostava e roubou. A gente deve ter roubado uns 4 livros só, porque, né, não ia sair carregando caralhada de livro. Mas mais pelo valor sentimental, entendeu? Eram livros que a gente não tinha conseguido ler e que queria muito levar. E aí dentro da biblioteca tinha um armário. Igual esses armários de ferro. O pessoal coloca as coisas, né, que bota volume, né? Que era onde ficavam os livros mais legais, que a gente sempre falava, caraca, os livros daqui são os mais legais. A gente chegou a roubar o Memórias do Sargento de Milícia. E aí na hora que a gente saiu, né? A gente roubou, devolveu a chave, entregou o que a moça pediu. E aí a briga pra ver quem ia ficar com esse livro. Nossa, a gente quase se caiu na porrada. mas acabou ficando com ele, porque ficou outro livro comigo e a gente meio que fez uma troca. E é isso, a gente roubou o livro da biblioteca no último dia de aula, porque a gente sabia que não ia dar nada. A gente não ia nem voltar isso ali aqui, mais. Uma crítica social. No Brasil, infelizmente, o jovem não é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. E no, a gente não é incentivado ali no colégio. Alô, internet da... Alô, polícia da internet. Gente, por favor, não me prendo de verdade. Eu era uma jovem inconsequente, adolescente, entendeu? É. Querendo ler o livro, só isso. Não era nada demais, não era droga. Podia estar roubando, podia estar matando. Não, só queria ler o livrinho. Tá com o colivrinho aí agora. Entendeu? Inclusive, tem uns aqui comigo ainda, porque é muito valor sentimental. Esse dia foi muito legal. E eu amo muito esse meu amigo Billy, porque a gente passou por essa aventura e muitas outras durante o ensino médio. E até hoje a gente é amiguinho, se fala. Beijo, Billy, te amo. E depois eu tava errado, né? As minhas aventuras são as erradas. Poxa, uma aventura que tem uma Cracolândia, Lucas, é um pouco complicado. Lucas, ah, falando em Cracolândia, eu tenho uma outra história de Cracolândia. E ó, que delícia. É porque, tipo assim, tinha Cracolândia perto. Cracolândia não, tinha uma boca de crack. Nossa. E aí? Mano. Na verdade, eu vendia várias coisas, não vendia só crack. É, o perigo. Então era bem costume de certos alunos irem subirem lá pra poder comprar e ficar usando nessa parte que eu falei que era o. Era pra ser o campo de futebol. E vocês conhecem o projeto de autonomia? O quê? Autonomia. Não. Eu já ouvi esse nome. Então, alguns CIEPs é como se fosse um tipo de EJA. Você entra lá e você faz... É um tipo de EJA, na verdade. Ele... No meu colégio tinham três que tinham autonomia 1, 2 e 3, que a gente chamava de burro A e burro B, porque a terceira autonomia... A terceira autonomia realmente estudava no pessoal que... E nisso eles usavam, tipo, telecurso. Era uma parada meio que incentivada pelo governo. Não sei se era estadual ou se era... municipal. E, cara, eles tinham suco, eles tinham uma semana a mais de férias... Eles tinham um monte de parada. E eles, só que o que essa A e B fazia? Eles ficavam vendo TV o dia inteiro. Tipo, tanto que a gente ficava zoando. Na prova deles vai cair o que passou no video show. Gente, como assim? Sério? E nesse esquema, o pessoal da autonomia da burro A e da burro B adorava ir comprar a erva e ir pra esse matagal ficar fumando. Caraca, velho. Era de lei. O pessoal que vai escutar esse podcast, o pessoal vai pensar, olha, tem três negros, tem dois negros aqui do Rio de Janeiro. 50. Tem um monte de fumador de crack e droga, de maconha, e tem um cara que mora no mato. E simplesmente tem história de índio. Cara, esse podcast tá indo bem aqui, ó. Bem não, tá criminoso, cara. Criminoso. Eu era um moleque normal, eu era um nerd tranquilo. Então, quando você estava acontecendo, eu estava na biblioteca. Não fumava, não? Tipo assim. Não. Fala a verdade, Lucas. Sério, não? Ó. Eu tava me perdendo, cara. É vai ter que botar a música do ProErd nesse também não, né? Obrigado. Não, não preciso. É porque, tipo, cara, a primeira pessoa que me alertou pra não me misturar com eles foi o Rato. Que era um menininho baixinho. Orelha... Borrachudo? Ele tinha orelha grande de rato, nariz de rato, voz de rato, dente de rato. Kiki! E era assim a voz dele. Aí ele era o Rato. Aí ele já me alertou. Lucas, não anda com eles. O Lucas, o amigo do Lucas era o Rato Borrachudo, né, velho? Fala aí, nego, beleza? Tinha o coxinha, cara. Tinha o cigarro. Cara, minha prima namorou o cigarro. Mano. Eu só queria dizer isso. Que é essa? Mano, olha a minha prima namorou um rapaz chamado Cigarro. Quando ela tava no segundo ano. Imagina um bafo delicioso. Cara, te falar a real, o cigarro era o maluco mais maneiro que eu conheci dos namorados dela. Desculpa o atual marido dela, mas o cigarro era muito maneiro. Ai, meu Deus. Ele era trabalhador, cara. Cara. Não, sério, ele não fumava. E por que que não era um cigarro, então? Ninguém sabia dizer o apelido, só simplesmente tinha. É, eu achava que ele tinha um cigarro na orelha, não sei. Cara, cada um tinha um apelido. É tipo coxinha. Ninguém sabia explicar por que, que era coxinha. Tem um apelido, Lucas? Eu era o Choji. Choji. Ah, que bonitinho. Gordinho que do nada. Cara, quando eu apareci magro lá, continuaram me chamando de Choji. Ah, é, pra vida toda. É, o Choji com o bodybuilder. Era o Choji depois de queimar gordura usando aquele jutsu. Ai, cara, a gente pode até encerrar esse podcast aqui com pô, mas eu tenho mais história. Com o da polícia invadir aqui na minha porta. Cara, isso mas foi tá... só no primeiro ano. No primeiro ano. Caralho, velho. Escreve um livro. Escreveu um livro de uma série de comédia. O meu ensino médio não foi tão badalado assim com gente. Conta aí, conta aí. Ai, meu Deus. Vai lá, tia Dalan, que eu vou contar sobre. Não, eu já contei, era só essa história mesmo da chave. Então, vocês querem ouvir sobre a vez que o Venom pegou a mina da minha turma? Caraca, olha o do Venom. Mano, que história é essa? É assim, quando eu cheguei lá, tinha uma mina que ela tinha 17 anos. Que era a Tamires. A Tamires não batia muito bem da cabeça. E ela era meio estranha. Ela tinha o poder de olhar pra Nova Iguaçu e Belfor Roxo ao mesmo tempo. Se é que vocês me entendem. Peraí, como assim? Era Estrábica. Estrábica é Nova Iguaçu e Caxias, Davis. Cada um fica um lado. Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Cada um fica pra um lado. É, então esse é o apelido da menina. Não. Isso aí era o que a gente falava. Era a Tamires mesmo. A Tamires não batia muito bem na cabeça também. Caralho. A Tamires tinha 17 anos. Ela começou a namorar com um menino de 13. What? A gente chamava ele de Shiryu na época. Caralho. Que era o cavaleiro de dragão. Mano. Isso é errado, eu sei, mas na época eu era um menino de 14 anos. Caralho, velho. Vamos relevar. A Tamires terminou com ele. E aí eu fiquei descobrindo que tinha o Venom que morava ali perto. Ué, tinha um simbionte morando do lado dela, mas ok. O Venom era um maluco careca. Tinha até os seus 18 anos. Mega bombado. Que ele também tinha outro apelido que era Meia-Noite. Meu Deus. Eu tô imaginando a batalha do Shiryu e o Venom Meia-Noite. Como que deve ter sido pela donzela? Vai ter isso na capa agora. Na tag aí, é o Venom. Por favor, coloca isso na capa. Mas enfim, aí nisso o Venom. E cara, ele tinha sabido que ele realmente tinha uma língua gigante, cara. Ele ficava imitando o Venom. Agora sabemos por que ela fez a troca. Correto é ela. Tudo se encaixa. Mas enfim, tinha esse cara que ele era o Venom, literalmente. Ele usava essa apelido de Venom. E você só via os olhos dele quando ele tava na sombra. Ele falava caralho, isso. Que porra é essa, velho? Enfim, a Tamires namorou com o Venom. E eles terminaram. E aí teve a vez que o Venom ficou com a moça deficiente de fala. Mas cara, só tá construindo um universo cinematográfico da Marvel. Eu ia falar isso, tá muito confuso. Só que o problema todo é, eu queria ter ficado com a deficiente de fala. Ah, tadinho. Quando eu tomei coragem pra enxergar, foi no dia que ele falou com ela. Porque ele sabia Libras e eu não. Puta. Caraca. Eu tô usando esse tempo porque eu não sei o nome dela. Eu cheguei a malhar com a irmã dela, mas ela nunca me contou o nome da irmã. Só comentava, minha irmã. Caramba, que história triste. Agora fiquei um pouco decepcionada e chateada. Porque, tipo assim, ninguém chegava nessa mina. Porque a irmã dela é uma mina é uma loira de parar o trânsito. Nossa, e ela era assim também? Cara, ela era magrinha. Mas sei lá, eu achava ela bonita. A irmã dela, meu irmão, sabe que uniforme de colégio público aqui no Rio é a camisa do colégio, aquele pano de chão e calça jeans. E uma vez que ela entrou no ônibus, que ela morava mais ou menos onde o ônibus que eu pegava passava, todos os moleques pararam pra olhar o ônibus inteiro, porque naquele horário era só estudante. Todos os moleques pararam pra olhar pra ela. Olha a raba dela sobre mim, cara. Não teve um que não olhasse pra mina. Porque ela não tinha expressão corporal, a mina era linda. Deficiente de fala. Sempre no segundo plano, não é pra falar muito. Deficiente de fala. É, a moça que a menina não que não falava, sempre no segundo plano. Porque além de não poder falar, não era tão avantajada de beleza. Cara, e a mina, tipo, aí no dia que eu quis chegar na mina, que eu tomei coragem pra tentar. Ah, vou ver se a irmã dela traduziu alguma coisa. O Venom foi lá, foi um homem livre e ficou com a mina. Ah, mas esse Venom também, eu achei ele bem legal agora. Assim, bem foda. Porra, ele falava Libras e seus poderes do Peter Parker, que legal. Só isso já é um super poder do caramba, Libras. Eu sou gordo, nossa. Mas olha só, Lucas, assim, ela ouvia ou ela só não falava? Ela não falava. Mas ela, a opção dela era perfeita. A princípio sim, eu descobri depois que era. Ah, então tu podia deixar pecado, mano. É que ela era de outro colégio, cara. Ela era do meu colégio rival. Aí o cara. Cara, eu queria imaginar a declaração de amor dele em Libras, velho. Cara, em Libras seria bonito. Imagina sem saber Libras. Porém, querendo se declarar. Fala. O pior de tudo é que ficou assim, o meu colega, esse Coxinha, que ele pegava ônibus também, e o Eduardo, que era o moleque que falava que era bandido, me consolando, assim, tipo, não, cara, deixa, pá, tá tranquilo. Eles dois me consolando, eu ali de cabeça baixa esperando meu ônibus, enquanto todo mundo gritava, o Venom pegou... Deficiente de fala. Bota a música triste do Naruto de Nagara. Agora tu imagina, né? Um trabuco gigante, todo malhado, com um olho puxado, uma boca gigante, falando... Deficiente de fala. Caralho, que... Depois de ter pego a vesga. A Tamires. A Tamir. Nossa senhora, pelo amor de Deus, velho. Cara. Aí, essa história, porém, fiquei triste porque você não conseguiu se declarar. Poxa, hoje você vai ver no Globo Repórter, né? Já estamos em 2019. Você aprendeu ou não aprendeu Libras? Não aprendi não, cara. Acredito que você ainda não aprendeu Libras depois desse, de eu toda essa história. Mas aí eu, pô, beleza, eu era gordo, né? Quando eu comecei a malhar, eu fiquei muito forte. Eu vou mandar uma foto pra vocês depois. Agora eu tenho confiança. Agora é o Lucas fã do El Estrondo. Uhum. Eu posso finalizar o cast com. Cara, eu tenho mais história. Só se. Caraca! Mano, você... 3 horas de história, caralho. Tu não quer ouvir, não, pô? Deixa ele falar, ele que vai editar. Peraí. Então, antes de começar o teu conto de história, eu vou falar sobre uma história que agora eu acabei de lembrar. Inclusive, essa pessoa vai ouvir, o nome dela é Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Ela vai seguir a gente com certeza. É uma grande amiga minha, mas na época de... Eu acho que isso foi antes do ensino médio, ou no ensino fundamental. Eu era, inclusive, eu acho que era na época do Orkut. Era na época do Orkut MSN, olha que maravilha. Boa. Tinha uma menina que é a Ana Paula, certo? E na época ela era uma menina nova na escola. Aí eu, porra... Olhei, né, conversando com meus amigos, aí os caras falaram assim, eu duvido tu chegar naquela mina. Aí eu, ah, é? Tu duvida? Sim, eu duvido. Então, beleza. Aí fiz aquele meu joguete, né, comecei a conversar com a galera, falar. Vocês estão me vendo, galera? Tô esperando você continuar. Ah, sim. Beleza. Aí eu troquei ideia, né, com algumas pessoas que conhecia ela. Falei, ah, me passa o Orkut dela. Vamos trocar ideia. Fala. Sim. Passaram o Orkut da menina e tal. Aí eu peguei, consegui pegar o MSN dela pra conversar com ela no MSN na Lan House. Olha aí, maravilha. Ó a conexão. Crossover. Aí... Pois é, né? Eu comecei a trocar ideia com ela. Não, pois é, você estuda na escola tal? Sim. Ah, pois é, você estuda na... Sei lá, eu nem me lembro como é que eu falei com ela. Sei que ela estudava do lado da minha sala. Aí, pô, gente, tem gente que se contar e tal. Aí, beleza. Aí eu marquei com ela, né? Porra. E a galera, e esses meus amigos tinham apostado comigo se eu ficava com ela, entendeu? Tipo, a aposta era a seguinte. Eu falei, vocês não, beleza, vocês apostam que eu não vou ficar com ela, né? Então, se eu conseguir, eu vou querer R$2 de cada um. Olha só, R$2 na época de cada um. A menina vai estar ouvindo isso agora, vai ficar bolado, porque R$2 é pouco, né? Mesmo pra antigamente. Não, ela sabe disso, que já acontece pra ela. Aí, eu falei assim, e outro, que eu falei com outro, um amigo meu, um antigo amigo meu chamado Matheus. Eu falei, e outro, se eu conseguir, tu vai beijar o meu pé. Ele, beleza. Nossa. Beleza. É, aquela aposta filha da puta, né? Aí, beleza. Aí eu tal, papo foi todo mundo, troquei ideia com a mina, tal, pô. Eu tô tímido, né? Eu era tímido na época. Eu não sou tímido até hoje, né? Eu era mais tímido antes. Aí eu cheguei, comecei a conversar com ela e tal, pô. Aí tá, aí ficou por essa. Tá, aí a galera toda de butuca de longe, né? Tá, aí eu vou tentar mais uma vez. Aí chegou outro dia. Na minha turma no YouTube, gente, desculpa cortar. Brigando, tô disputando cabo de guerra. Pois é, né? E aí, desculpa, na David, época. Desculpa, tá? Não, tudo bem. Aí. No outro dia eu paguei lanche pra ela, comecei a trocar ideia com ela e tal, pã. Aí eu falei pra ela, né, que eu tava a fim de ficar com ela e tal. E a galera toda de longe olhando, meio que me chassando. Aí teve um tipo de dia que eu puxei ela pra beijar, né? Aí, com certeza, com todavia, consegui o fato, né? Eu consegui o ocorrido. Fiquei muito feliz, fiquei com a menina mais linda da escola, também, que ela era muito linda. Ela era, não, ela é linda até hoje. E eu ganhei a aposta, né? O cara beijou meu pé. Peguei R$2. Ganhei R$2 em cima do. Na cabeça dos trouxas. Aí depois de um tempo a gente tentou namorar, não deu certo. Aí ficamos amigos até hoje. Hoje ela vai escutar, ela vai rir dessa história. Ela vai ficar puto comigo, porque isso é coisa de adolescente, tá ligado? Mas caraca. Ela sabe que eu... ela sabe que eu gosto. Eu vou falar coisa muito errada pra ficar em off. Ter essa nostalgia com o colégio. E vou te falar, eu não sofri, não. Porque geralmente quem sofreu muito bullying e tal, que não tem muita saudade. Mas eu realmente não... Nossa, não tem esse feeling todo. Acho que eu já nasci com 80 anos. Eu sinto muita saudade do futebol de cracudo, velho, na moral. Era a melhor coisa você chegar no final da aula, olhar pro deserto e ver o pessoal cracudo jogando bola. Aí tinha um que tava de costas. Era maneiro. Tempo bom que eu não voltar mais. Ainda bem, né? Será que esses cracudos estão todos vivos? Fica aí com a questão. Certeza, não. Duvido muito que estejam vivos. Ah, lembrei de uma coisa. Quando você vai procurando aí, deixa eu contar. Já tô contando, pode contar. Tem a ver com o ensino médio, mas não tem. Porque foi na época do ensino médio. Na época do meu ensino médio, eu namorava à distância. O que hoje em dia o pessoal chama de web namoro, né? O meu namorado era daqui, de São Gonçalo, e eu morava em Búzios. E aí, uma vez ele foi me visitar pra passar você um fim de semana. Você se mudou pra ficar com ele? Não, escuta, né? A gente namorava, tipo, a gente escrevia carta, mandava carta pelo correio. Caralho, tem noção? Muito, porque foi assim que começou o lance de Lan House. Aí depois a gente começou a falar pela internet. Mas então, aí teve um fim de semana que ele veio me visitar e ele tinha aquele famoso MP3 pra ouvir música, né? Aí ele. Eu sei que na segunda-feira ele ficou e eu falei, ó, hoje eu vou pra escola e na volta a gente se encontra. Aí pra eu ir pra escola, ele me emprestou o aparelho pra eu ir ouvindo música e voltar. Aí quando chegou lá na escola, uma amiga minha do ensino médio falou assim, caramba, eu também tenho MP3, mas será? Aí tipo, ela queria passar as músicas que ele tinha, que ela não tinha, pro dela. Aí a gente foi na Lan House, no centro. Quando a gente espetou o MP3 dele na máquina... Eu até imagino. Tinha um monte de nude da prima dele. A minha cara foi no chão, assim, ó. Aí ela, caralho, calma. Eu fiquei nervosa. Aí a menina, calma, fica tranquila, cara. Deixa, ele vai te explicar. Falei, vai me explicar? Vai me explicar? Ele vai morrer. Aí, beleza. Aí eu falei, já que estamos aqui, passa a música que tu quer, logo. Aí passou as músicas, aí eu fui pra casa. Aí ele foi me explicando, não, porque eu não sei qual é a graça que esses meninos têm. Essa foto, ele achou, tipo, numa câmera da prima dele, não foi nem ela que passou. Uhum, e ele achou que seria interessante ter guardado. Eu falei, pra quê? Falei, gente, olha, sinceramente, fiquei chocada. Minha cara foi no chão na hora na Lan House, assim, ó. a menina de lingerie. Fiquei, cara, chocada. Tá? Mas eu também era novinha e fiquei meio que, ah, tá bom, foda-se, deixei pra lá. Que isso? Caraca, como assim? Deixei pra lá. A gente continuou o web namoro. Nossa. Não, a gente terminou muito tempo depois. Mas isso foi bem triste, mas foi assim, saindo da escola, foi na época do ensino médio. É, foi bem chato. Experiência horrível. É isto, agora. A foto aí eu mandei o assunto, eu já falei da moça que não falava, do Venom. É. Já teve a outra do século, que é o Venom contra o Shiryu. Uhum. Teve a vez que o Jorge esvaziou. O Jorge não. Era o nosso amigo que tinha apelido de CG do GTA macetado. Porque ele era muito bombado. Era o CG do GTA macetado, o apelido dele. Caraca, esse apelido todinho pra chamar o cara. É. Ele pelo pegou. É assim, tinha uma aula de física que a gente tava sem professor. Só que o que a gente fazia pra sair mais cedo? Chegava, conversava com outro professor e pedia pra ele adiantar a matéria. Então ele adiantava, a gente saía mais cedo. A gente foi, o seu professor e a diretora ouviu, no que ela ouviu, porque ela não gostava da nossa turma. Ela odiava 1001. O que ela fez? Ah, não vai liberar não, vocês vão ter que ficar aqui. A gente ia ser a última turma a sair. Do colégio inteiro. Só ia ficar a gente no colégio. Nossa, isso é terrível. Isso já aconteceu. O que o meu colega fez? Fomos no carro dela, já depois do arranhão. Começa a conversar. A gente começou a discutir, sei lá, sobre como a gente ia cagar em Marte. Levar papel higiênico pra Marte. Coisa bem idiota pra ninguém perceber. Ele se abaixou, ele esvaziou os pneus do carro da mulher, os 4 pneus. E diz se essa mulher tem motivo ou não pra odiar essa turma. Não, ela tava pagando pelo ódio dela. Tanto que o que aconteceu? Aí a gente ficou lá na quadra, na arquibancada, que, mano, a melhor coisa era aquela arquibancada. Tipo, você sentava ali, era diversão. Você via todas as merdas acontecendo, falava besteira, jogava Fruit Ninja. E a gente ficou ali, todo mundo conversando, e de repente, ela entra no carro. E ela tenta dar partida no carro. E por algum motivo os pneus já estavam bem vazios, ela não fazia muita coisa, e todo mundo começa a rir. E ela fica olhando, tipo, não tinha câmera nesse ponto que ele tava. Ela não podia provar nada. É, só não podia provar que num bando de delinquentes ele era puto. Cara, ela odiava tanto a gente que teve um passeio que conseguiu pro colégio. De tarde tinham 3 turmas. Um primeiro ano, um segundo e um terceiro. Sabe o que ela fez? Ela levou a turma de segundo ano, a de terceiro, e levou uma turma de primeiro ano. Levou mais uma. Ok, né? Acredita nisso, pra não dar o passeio pra gente, ela levou outra turma. Puxa, credo. Que já tinha ido. Ela levou 2 vezes uma turma pra sacanear a gente. Ela fazia. Ela tinha uma atitude que improvável que ela não gostava da gente. Então a gente, caraca, essa tua professora é o Thanos, né? Era a diretora. Puxa, credo. A diretora é o Thanos. Eu chamava ela de Aga Careca também. Porque ela tinha calvície. Mano, eu tô pensando. O universo da Marvel tá crescendo mais ainda na minha mente com essa história do. Vocês queriam ouvir quando eu tô meio fora da irmã da moça que não falava? Cara, você tentou com a moça que não falava, não conseguiu, você tentou a irmã dela também. Olha só. Um ano depois. Vai, conta aí, tipo já assim, finaliza logo, cara. Já tá eu já muito tava grande. Na academia, eu tava forte nessa época. O que aconteceu? Bodybuilding. É, pior que a Roma da foto. Aí tudo pô, bem. Nela. Inclusive, eu nunca mais ensino matéria pra ninguém, porque ela veio, na metade do ano, ela veio me pedir ajuda com matemática. Não, beleza, posso te dar umas aulas. Uhum. Aí eu fui explicar, acho que foi PA e PG, eu tive que explicar por algum motivo. Primeiro, eu citei alguma coisa de números primos a ela. Tá bom, mas posso te fazer uma pergunta? Pode. O que é número primo? Eu no segundo ano, junto comigo. Eu não me esqueço disso. E eu tive que explicar o que era número primo pra ela. Número primo? Cara, é você. Nossa, velho. Nem eu sei o que é o número primo mais. É o número filho do seu pai. É filho do seu pai. Isso que eu ia falar. Mas aí, enfim, eu expliquei pra ela, ela conseguiu nota 10. Eu sou um ótimo professor. Aham. Uhum. E passou o final do ano, pô, vou chamar ela pra sair. Depois do Enem. Aí eu chamei e tal, pô, beleza. Agora chegou com o peito estufado, né? É, agora eu não sou mais um nerd gordo, agora eu sou um cara forte e inteligente. É, o resto do Jovem Nerd. Tudo bem. Se sentindo. Usou. É, o retardado se achava. Beleza. E teve. Lembra do Rodrigo Faro? Desculpa, Faro, mas hoje é não. Aí ela, posso ter um tempo pra pensar? Eu, beleza, pode. Aí ela, e aí, tomou uma decisão ela? Ah, desculpa, mas hoje é não. Aí eu. Toma no teu cu, trouxa. É, tomou toco da família inteira, parabéns. Só faltou tomar da mãe agora. Zé, pede um cartão de infidelidade pra fazerem carimbando. Cara, mas foi uma cena que eu fiquei muito. Caraca, mas eu não sou mais gordo. Foda-se, você é um cuzão do caralho. É, eu tinha isso pra mim. Mas a menina só não quer, gente, calma. É. Não, mas tipo assim, eu era um idiota, eu fico feliz. Hoje em dia eu até hoje em dia ela me aceitou no Instagram, inclusive. É. Não tem mágoa, viu? Não tem. Não tem mágoa. Eu que não devia não ter mágoa, pô. Bad blood. É, ok. Ela passou de ano por minha causa. É, desde o início não deveria ter, pois é. Hoje ela vai lembrar de você, né? Toda vez que ela vê o número primo, ela vai lembrar de mim. É. Toda vez que ela lê um quadrinho chamado Marvel, vai estar lá o Bane, a pessoa que não pode falar, a loirinha linda pra caralho, o cara que tomou o soro do Bane, o cara não. Que se fazia de Wolverine. Não, mas o pior de tudo é que ela ainda indicou pra amiga dela. Ah, tá vendo? Ainda foi legal. Não, não, pra dar aula de matemática, não pra... Ah, poxa vida, hein? Caraca. Coloca a taxa aí, se fodeu. Botado na fita, antigamente falava isso, né? Bota na minha fita aí. Eu era do Cris. Ai, meu Deus. Mas, tipo, isso aqui é só o primeiro ano. Depois a gente tem que fazer uma parte 2, porque falta contar mais da história. Mas, pelo amor de Deus, cara, escreve o livro. Não manda pra ficar não, cara. Não, a gente vai fazer uma parte 2 com o Jafar presente. Pois é, né? Cadê Jafar? Falou que ia vir e não veio, né? Então, fica 10 pra parte 2, porque eu não contei. E quando a gente deu o telefone da loja de videogame pra diretora ligar pro pai do nosso amigo. É. Eu não contei. E quando a gente ficou jogando futebol, na aula de física, na sala dentro da sala de aula. Eu não contei de quando o Ceará falsificou a assinatura de todo mundo na hora do simulado. Eu não contei de quando teve um cracudo preso dentro do colégio. Caraca. Só eu tá não contei. Campeão de cracudos, história do Lucas. Eu não contei da linda história de três jovens fugindo pelo deserto da guarda escolar. Deixa eu ver, que mais eu não contei nessa gravação. Tem uma história muito boa. Teve a briga da Tamires com a minha outra amiga. Ah, e teve uma vez que eu achei que tinha um zumbi. Caralho. Essa é rapidinha. Tinha os colégios rivais, que eram o João Saldanha e o outro. Que eu até me esqueci o nome. Que é de onde essa mina veio, que eu não sabia o número primo. Aí eu tava na primeira semana de aula e, tipo assim, tinha um ponto de ônibus. Eu não fui pegar um ônibus no ponto final, eu tava andando perto do colégio. Mano, a luz piscando. Já de noite, nenhum ônibus, e tem um cara vindo, mancando, com o braço todo torto, parecendo um zumbi andando. E tava, tipo, sabe os zumbis do Romero? Era aquilo. O quê? Os zumbis do Romero, os primeiros zumbis. Ah. Tava naquela vibe. Aí eu tô olhando. Cara, isso é um zumbi. Isso é um zumbi. Tu tinha 14 anos. Eu tinha 14. Caralho, velho. Era no áudio do The Walking Dead. Olha a mente do cara, velho. Era no áudio do The Walking Dead. Então, o que eu pensei? Aí nisso, chegou um grupo de três jovens do outro colégio. Então, o que eu fiz? Pô, vou me afastar, vou deixar eles aqui, que se for um zumbi matar eles, eu consigo escapar. Credo. O meu pensamento foi: eu vou deixar esses três morrerem e vou escapar. Caralho, você... Temos um Sherlock Holmes aqui. Não, aí quando chegou era só um cara deformado, mas... que usava droga. Só era um cara fofo, né? Apenas um cracudo. Aí ele ficava doidão e, tipo, ele realmente parecia um zumbi, mas ele não era um zumbi. É, só era um zumbi, aí tinha o que pra proteger o grupo, né? Tinha o Wolverine, tinha o Venom, tinha a menina muda. Caralho, velho, é o X-Men, velho, essa porra. Ô, Lucas, tu tem que escrever o livro, antes da gente finalizar, tu tem que escrever o livro, essa porra, na moral. Eu vou fazer a parte 2, cara. Eu vou fazer a parte 2. Não, escreve essa porra tudo no livro. Porque eu não contei a história de quando eu caí com um cheeseburger na mão. É, não, tá bom, uma chega. Gota de copo de suco, eu não contei da Ângela. Histórias. Não, gente, mas que eu mais falei nessa gravação, disparado. Literalmente. Vai ser uma merda pra editar. E o que eu queria dizer é isso aí, colégio, isso foi só ensino médio. Eu não cheguei nem a falar do... É, não chegou nem a falar da faculdade, né? Não cheguei nem a falar. Quem dera também. Foi do ensino médio inteiro, só foi no primeiro ano. Foi só no primeiro ano e uma historiazinha do segundo. Eu não cheguei nem a contar meu ensino fundamental. Caraca, vai ter episódios isso. Pra isso, onde a gente vai contar que... as histórias. Tu tem que escrever o livro, cara. É, tu conta essas porras tudo no livro. Não só as minhas aventuras. Só... Eu vou deixar uma foto no post do aventuras pessoal. Aventuras escolares do Lucas. Não. Ia ser maneiro essa série. Mas o que eu queria dizer também é o Jorge acabou se casando com a menina da autonomia. Só com a menina da autonomia que estudava. Tá feliz da vida. Graças a Deus. É, encontrou Jesus. A outra mina que me deu um fora, a irmã da mina que não fala, tá casada também. É, fizeram o X-Men, né? A vida seguiu. Então, tipo, começar a latir agora porque o Rodrigo chegou, mas qualquer coisa a gente dá uma pausa. Vamos ver. Ah, deixa eu latir. Que ele participa. O que eu queria dizer foi. Basicamente, ensino médio foi um período divertido na minha vida. Bizarro e divertido. E vamos lá, se despeça aí, galerinha. David, se despeça e fala teu jabá. Falou, galera. Boa noite, bom dia e boa tarde. É um conselho que eu dou pra vocês, não se apaixonem pela professora de geografia e nunca façam apostas pra pegar a menina, pelo amor de Deus, sejam conscientes e até a próxima. Coloca aí as redes sociais aí da minha aí, do David, underline, do meu Instagram, david_d, e é isso aí, por enquanto é isso, meu jabá. Tia da lã? Então, meus jovens, é isso, vou encerrar dizendo o que eu falei no início. Quase não sinto saudade de nada da época do ensino médio, porém, os meus amiguinhos que eu tenho até hoje, que eles sabem, eu gosto muito deles, e eu sempre falo, sempre converso. E é isso, gente. Adorei participar, foi muito legal. Beijos. Até a próxima. Até a próxima. E eu queria dizer que... Vamos lá. Sigam a gente no Twitter, que é @fuga. Mandem e-mail, que é portalrotadefuga@gmail.com. Manda e-mail, caralho. Pelo amor de Deus. Acesse nosso site, comenta aqui embaixo o que você se lembra xinga do colégio. Xinga a gente, se pode você xingar. Estudou comigo, conte alguma história constrangedora minha. Vocês sabem que tem. Quem me conhece sério. Vai mandar uma... Vamos inventar coisa. Eu queria dar um recadinho sério, pessoal, que a Federação de Futebol de Salão de Deficientes Auditivos tá precisando de grana pra poder participar num torneio. Se eu não me engano, é tipo a Copa do Mundo. Quem puder contribuir, eu vou deixar no post o link do perfil da moça no Twitter, que ela é capitã do time, pra você poder entrar em contato. Que elas fizeram uma rifa, eu participei da rifa, e elas conseguiram metade do valor que precisam pra viagem. Olha aí, que massa, velho. Que massa. Você acha que eu tô só fazendo merda na internet, eu tô sendo legal também. Acho que tá só falando de cracudo, mas não é. Graças a Deus, né? Porque pelo amor de Deus. Mas as merdas que a gente fala aqui nesse podcast. Eu sou filantropo também. Mas é isso aí, quem puder colaborar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou falar com ela se ela não vai abrir uma vaquinha ou algo mais específico. E eu vou atualizando aqui no podcast. Não, gente, qual a música pro final? Cara, a abertura de Malhação, óbvio. Aquela guitarrinha, vou te levar. O Charlie Brown. Charlie Brown. Óbvio. tempo ficou pra trás. Eu nunca fui feliz ali. Resolvi pensar em nós. Só deixa de contar o que eu passei por lá. Mas ainda fico impressionado com as coisas da cidade. Aqueles manos se foram, chegaram outros se foram. Pra onde foram, ninguém sabe, ninguém faz. Anos e anos da correria, pai, leve trás. Anos e anos da correria, pai, leve trás, yeah. Vou te levar, yeah. Te levar. Essa foi a última participação da tia da Lan no Rota de Fuga, porém teremos uma nova integrante no próximo episódio. Até a próxima!